Cancela, dá presente, o Índia Tatatá prossegue visual. É, 310, desce, mantém nenhum voo 150. 150, 63, 10. Prossegue para a final do ano 7, reporte visual para a pista. Reportará, Índia Tatatá. O 5974 desça para 2000 pés, ajuste 1021 para o curso localizador, curva esquerda para o 150, reporte estabilizado. 2000 pés, já reportado estabilizado no localizador, recebo 150, Xené 63, 10 está visual com a TRA 9 horas. Gente, o Xené 63, 10, desça para o nível 140. Descendo para 140, 63, 10. 472, já pode o WhatsApp? Guarde o WhatsApp, o azul 2782 vai seguir como número 2 na aproximação. TAPS, número 2772. É 310. Você para nível 1 ou 3? 130, 63, 10. Azul 2782, efetuando desvio? Negativo, senhor autorizou para o ITAP? Negativo, ITAP, mantendo para o Adimari. Ok, mas senhor, então eu entendi errado. Posso o tempo de ITAP reduzido então, para 170 nosso? O ITAP reduz 170, o azul 2782. É 270, tem plano de TAP, é 272. Livre, gol, 109.000. O Xené 6310, desce para nível 1 ou 2A. Descendo para 1 ou 2A, 6310. Azul 2782, vetor para o sequenciamento, curva à esquerda para o 015, seu limite é o QDMIC 090, Simbra. 015, QDMIC 090, Simbra, 2782. Papá no solo 07, confirme parte de estacionamento. Vai livrar na Golf pro pátio da Papa. Autorizado o retorno, saque da Pia Bata, antes de ao estacionar a frequência livre. Ituna, desça para 2000 pés, ajuste 1021, livre LS, reporte estabilizado, número 1 na aproximação. Mano Duna, descendo para 2000 pés, reportado no LS, 6310. 5974, estabilizou bastante tempo. 5974, torre 1895. Quer confirmar para o 5974? Afirmativo. 118, decimal 954. Do 2782, 29 milhas sudoeste do VOR Salvador, reassuma a navegação na proa de Duna. Conferindo, estamos na proa de Duna, mas distância é 38 milhas, senhor, 2782. Pista livre. Guardando pista livre, 5974. Não, tem proa de Duna agora, 2782. controle, o azul da 72 já pode acelerar? 96, decolado ao 09, chame o controle 120, decimal 180. Corrijo, 120, decimal 80. 7-1-2-0-0, gol. Marcelo. Bom trabalho. 5974, ali do gol. Rio 5974, pouso autorizado, pistão no zero, vento 170 graus, 11 nós. Livre pouso, pistão no zero, 5974. Controle voador 096, gol. 096, contato radar, sobe ao 370 via Roma. 370 via gol 096. Alô, Papá Romeu, seu Papá. Prossiga. Eu só vou poder informar onde é o hangar da Abata. É a última interseção saindo da... Se pousou na 17, fez o backtrack, é a última interseção à esquerda. Bem na capçaleira do 7. A frente é na Romeu, né? Afirmo, livrando na Romeu. Zero, livre pista à direita, chame solo 121, decimal 10. Eu vou autorizando aqui, eu vou acompanhar a direção na principal para livrar na Romeu. 5974, táxi autorizado via Alfa, quilo 73. Paulo, Índia, o sapatão está na OSCA, solicito ingressar na principal para livrar na Romeu. Do tráfego número 1 para aproximação? 12 horas, 13 milhas, é um... Ok, exato a informação, 11-2-7-3. E até para Paulo Anjo, prossiga. Tá, na intersecção aqui da OSCA, solicita o ingresso na pista principal e livra na Romeu. Autorizado, informe livrando a pista. Estou avisando LF, X-ray, 0-6-3-0. 6-3-1-0, chame a torre, 1-9-8-9-5. 8-9-5, muito obrigado, boa noite. Torre, Salvador, muito boa noite, chame a 3-1-0, final 1-0. 272 pode voar o externo? Negativo. Um 096, chame centro Recife, frequência 12545. 12545, 096. Autorizado ILS para o 2782? O 2782 autorizado ILS, ajuste no 021. I21 autorizado o ILS X-Ray, as 2787. Cogiança 2781. Estabilizado no ILS X-Ray. 782, chame a torre 118, decimal 95. Aos 272 com a torre 1895. Excelente coordenação. Boa noite. Via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette para o 03, 63 no 0. Azul 4235. Azul 4235, ação de identificação autorizado via bom, ajuste no 021. confirma 1021 e possibilidade de voar no direto Duna. E a chegada ajuste no 021. A gente dá um desce via, aguardando quando possível Duna, 1021 ajuste, 4021. 4023. O 782, se o solo for 2-1, siga via Aquilo para o parte 3 quando lá atenta o sinalizador, boa. Aquilo, parte 3, atenta o sinalizador, boa. Controle Salvador, azul 4298, boa noite. Azul 4298, essa identificação autorizada via Mari para 2000 pés, ajuste no 021. Via Mari, 2000 no 021. Autorize, tá? Tenha chegado 4298. Bem, boa noite. 14 com 2 6. Agora poderia vazar, né? Controle Salvador, boa noite, ô Papa Alfa Sierra Vista, paciente Alfa. Alfa Sierra Vista, sendo identificação, autorizado via Bonf para 2000 pés, ajuste no 021. Via Bonf para 2000, Alfa Sierra Vista. Controle Azul 4235, poderia levar dúvida da presente? Autorizado. Obrigado, também sei. Salvador, muito boa noite, Senhor 6310, autorização da instituição da Federação. 6310, pronto, Cosme Recife. Ouvi, amigo, 6310. Oi, Senhor 6310, autorizado. Serra Brava, Romeu Foxtrot. Jaboatão dos Guararapes, Recife. Nível de voo 350, via. Onde é peso Luno 7, outro restante conforme rota. Saída, Pulca, Jamo, transição Alfa Romeo Uniforme. Código 5031 e o controle de saída 120, desse, confirmando 120 decimal 80. Ok, autorizado 350 para Recife, conforme onde é peso Luno 7. Quer falar? Saída Pulca, Jamo, Sessão Aracaju, Transporte 5031, Controle Salvador 1208, Sinal RQ3, 1.0. 8.0, da 2509, reduzindo, bom. Azul 4235, está autorizado para o procedimento. Confirme. O Azul 4235, está autorizado interceptar o ILS. Autorizado ILS, ajuste no 021. Autorizado ILS, 021 ajuste, 4235. Autorizado Serra Bravo Golf Romeo, aeroporto de Guarulhos, via peso Luno 0, Taubaté. Nível de voo 360. Saída, Dael, Leda, Motiva. Decola da pista no 0 com curva pela direita, o código 5055 e o controle no 20 decimal 80. Correto, chama pronto, pushback, acionamento, portão 04. Puxando a 3 no 0, na escuta? Ok, você escuta, minha 310. Confirmando após decolagem, pistão no zero, curva à esquerda. Saída Pucajá-Maracaju. À esquerda, após decolagem, Pucajá-Maracaju, minha 310. Correto. Minha 310 chama ponto da altura. Localizador azul 4235. Azul 4235, chama a torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, azul 4235. Torre Salvador, uma boa noite, azul 4235. Sinal. Boa noite, 4235. Momento 90, grau 10, nós estamos autorizados, pistão na 0. Os autorizados pistão no 0, azul 4235. Três autorizado pushback acionamento, portão 04, chame táxi. Autorizado INS, reporte estabilizado. Passará, azul 4298. 1246, desça para o nível 100. Assentei na 246. 219, salvo, 434. 423. Fona 21 ou Fona? 21 ou 423. Azul 4235, livre ao piso. Confirme. Azul 4235. Azul 4235, Alfa Juliette para o portão 09. Alfa Juliette, portão 09, 4235. 4298. 4298, chame a torre 1-1-8-9-5. 1895. até daqui a pouco. Pode fazer a vida indicado. Está reduzindo para 200 máquinas. Condição de Matheus 220. Ah, sim, Matheus. 1246, reduza para 220. 220, 246. 4298, posto autorizado, pista na 0, vento na 70 graus, 89. Livre pouso, pista na 0, azul 4298. Poderia repetir? 135 a bordo. 135 a bordo, autorizado em Índia, ponto de espera da 0, torre no noite desse 95, ajuste no 021. Autorizado em Índia, ponto de espera da 0, torre 295, ajuste no 021, CNM 313. Qual foi o seu aviso para pousar no 1-0? Tem só esse visual e ir para 1-7, ó. É, fazer operação, curva esquerda para 190, limite o localizador. Esquerda, 190, Alfa Serra. O 246 desse mantenha 090. Pro 246? Ativo, com 246 desse mantenha 090. 090, 246. Um 246, desça para 4.000 pés, 1021. 4.000 no 021, 246. Solo 38, direita, 121, decimal 1 na solo. 21. Para 2.000 pés, ajuste no 021. 021, pode batuna. Ativo. Pode pelo menos manter a velocidade, 6224. 28 Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para Poli, azul 42 a 8. 1246, reduza para 200, desce para 2000 pés. 200, 2000, 1246. Confirma o tráfego para 1246. Tráfego posição 10 para 9 horas, 5 milhas, cruzando 3.700 para 2.000 pés. É um Learjet 4.0. Gente. O controle o Alfa Sierra Vitor com referência com terreno pode prosseguir até 1.700, aguardando visual com campo. Com referências, 1.700 pés, 1.021. 1.700, 1.021, no Alfa Sierra Vitor. Salvador, última noite, 63, como você escutar? 63 no 3, contato radar, suba o 360 via da El. 360 via da El, CNM 3. Salvador, boa noite, boa noite, 888, formação Alfa, autorizado a 8. 1888 via Bonf para 2000 pés, ajuste no 021. Via Bonf, 1021 ou no depois. Controle Observa Vitor, autorizado ILS, reporte estabilizado. Sempre a parte estabilizada, observa Vitor. Avistou o campo, observa Vitor. Observa Vitor, está ingressando no final da 1-0. Tá, para cancelamento, para tá, ingresso para a cabeceira 1-7. Gente, chame a torre e informe mesmo. E 1895. 1246, autorizado ele. Autorizado, 246. Torre Salvador, boa noite, é o papapá, Alfa Sierra Vitor. Passou o sim, senhor. Solicitou cancelamento ao controle para prosseguir o final da 1-7. Alfa Sierra Vitor, autorizado, base pela direita 1-7, porte curta final, 1.021 no ajuste. Chega, apontará a curta final da 1-7, Alfa Sierra Vitor. Estabilizou a DLS com 1246. Com 1246, chame a torre 1-895. 1895, boa noite. Vitor, pouso autorizado em pista 1-7, vento de proa com 1-3 mais. Grato, tem nível pouso 1-7, ó, servido. Faz o pouso qual parte? Prossegue aeroespacial. Gente. 2 Salvador, boa noite, com 1246 no ILS. 1246, 1021, ajuste, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 2021, aguardando. 224, passo para a entrada abaixo de 5.000. Livre da restrição. Livre, 6224. Vitor Solos 45, Backtrack, por parte 5 autorizado, estacionar frequência livre, uma boa noite. Backtrack, parte 5, boa noite. 1246, pouso autorizado, pistão a zero, vento no 70 graus, no 3 nós. Livre pouso, pistão no zero, vou 1246. Panamá 224, autorizado ILS, ajuste no 021. Nível 21, com referência da autoriza 1700. Autorizado. Solos 49, chegando 21, décimo 1 no solo. 21, décimo 1 no solo. 1246, Alfa, Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, bola 95. 1895, senhor Alcimpreiro, boa. Na 6224, informo que vai seguir o 767, 8 milhas à frente, reduza para 170. 579-6267-6224. Torre, o Rio 5972, estabilizado LS da 10, tá? Da Cate a Cate. 972, pouso autorizado, pista 10, ventando a 70 graus com 13 nós. E aí, pouso 5972. Bom, 888, reduza para 200, autorizado LS, ajuste no 021. Salve Salvador, Azul 4980, boa noite, autorização Recife. 4980 da Azul, aguarda só um minuto, Recife, prepare Pucajá, Maracaju. Pucajá, Maracaju, aguarda, obrigado. 295. 4, final de 8 milhas. 624, continue na sinal, aguarde pista livre. Vento através de direita com 12 nós. Através de direita com 12, 6224. 5972, Alfa Kilo Pátio 3, 7, posição do Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, posição 7. Azul 4980, ponto 4. Firmo. Azul 4980, autorizado Sierra Bravo Romeu Foxtrot, abordando os Guararapes, via Pêsulo 17, restante conforme rota, nível de voo 350, saída Pucca, Jamo, transição Alfa Romeo Uniforme, decolada 110 com curva esquerda, código 5062, controle de saída 120 decimal 80. Autorizado do Sierra Bravo Romeu Foxtrot. Recife Internacional, Sede Yosulu no 7, nível 350, conforme o plano, decola da 110, Fuca Jama Aracaju, 5062, 120, décima 8, controle, azul, 4980. Conhece, chama pronto, portão 01, o azul 4980. Chama, tá. Chama Torre 1985. 85, boa noite. Cancela 56, chama na 201. 21. FM? 6224. 6224 Alfa Juliette, portão 03. Confirmando, mantendo sua Juliette, a Ocean 6224. Alfa Juliette 3, boa. 24 Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6224. João 988. Pouso autorizado, pijama 0,90 graus, 129. Boa noite. Autorizado o pouso, voo 938. 780 com a 12? Mentira. 780 com 12? Afirma. Prossiga, 6224. Xenê 6224, para manter a da Juliette, aguardando a aeronave da companhia liberar o portão 03. Agora a aeronave da companhia liberar o 3, 6224. Xenê 6310 na escuta? Afirmativo, pronto para o pushback. Autorizado pushback no portão 03, chame táxi ou Xenê 6310. 03, chama táxi, 6310. Xenê 6310 é o solo, voltando? Prossiga, senhor. Já teria o PAB autonomia alternativa para agilizar? Afirmativo, 155, alterna Natal, corrigindo. É Natal, 3 horas e 20. Gente, 155, Natal, 3 horas e 20. Quando pronto, autorizado o táxi via Índia, ponto de espera da pista 10, torre 98, decimal 95, ajuste do altímetro 0021. Afirmativo, quando pronto, táxi Índia, ponto de espera, 295. Obrigado, boa noite. Xenê 6224, é o solo? Siga. Mantenha-se da Juliette após o início do táxi da aeronave da companhia que vai efetuar o pushback no 03. Autorizado o ingresso via Juliette para o portão 03. Após a aeronave da companhia, ingresso para o 03, 6224. autorizado, chama no 21, me chama 1. 21, vou no 88. Falou gol no 888, Cibrão. Gol no 888. Alfa, mantém a Santa Juliette. Alfa, mantém a Santa Juliette, gol no 888. Gol no 888, táxi lento via Alfa. Aguardando o Juliette ali. Gol no 888. Controle, boa noite, 3178, informação Alfa. Identificação autorizado via Mari para 2000 pés, ajuste no 021. SV ajustado no 021. Boa noite, tá 3305, autorização Recife, 5330, informação alfa. 3305, Datan, guarda só 1 minuto 4.